Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira. Batedeira nela, batedeira. Ei, minha tia, arraja o sofá. Que isso? Dá um rio que ela gosta, um rio. Ei, dá um rio, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Dá murrinho nela, dá murrinho nela, dá murrinho, vá, o murrinho vá, vá, vá, vá, vá, vá. A cabeça! No paredão tu vai meter dança com ela, em casa também. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira, batedeira. MC Costa, meu pé na boca. Jauá, batedeira nela, meu Nordeste. Dá um rio, um rio, um rio, um rio. Dá um rio nela, dá um rio. Minha Gamboa. Ei, meu canabá. Dá um rio. Pernambués e Tinga. Dá um rio nela, dá um rio. Cantagalo, Prado, Cantagalo, minha Boa Viagem. Meu Lobato, Biribiri, Alto de Contos. Viaja, viaja, ó. No paredão tu vai meter dança com ela. No pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira. Esquerdinha, tá todo mundo online. Meu PC. Vá, vá! Batedeira nela, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira. Meu compadre! Terrível Brasil! Terrível Music Brasil! O murrinho, o murrinho, aquele murrinho do amor! Dá murrinho nela, dá murrinho nela. A favela entende! A favela entende, vá! André Cedrinhos, o mural de Iri. Gostosa, dá um rio nela, dá um rio minha ladinha. Balãozinho. Swinga minha banda, 93256666. Meia, meia, meia, meia. HMJ Produções. A galera de Jauá, Areias. Galera de Irará. E aí, tá gostando? Já chamou todo mundo? Já avisou?